Nessa hora da misericórdia, Deus realmente se manifesta. Um abraço a São Paulo, AM 1040, Rádio Capital, a gigante do rádio. Bíblia aberta? Cartilha de oração. Vem falar comigo, Deus. É, e hoje a palavra de Deus nos exorta através de João 20, 2:8. Vem falar comigo. Vem, ensina-me a aceitar as coisas que acontecem, mesmo estando do teu lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ela saiu correndo e foi encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, o senhor errou no evangelho hoje. Não, não errei, não. O evangelho é escolhido a dedo porque hoje se trata do dia de São João Apóstolo Evangelista, o quarto evangelista. Por isso, o evangelho relata a experiência que João fez do ressuscitado. Ele que correu. Correu para se certificar da notícia de Maria Madalena. Ele não está morto, ele vive. João, que deixou sua barca e se transformou num pescador de almas, de pessoas, se transformou num grande apóstolo, num grande evangelista, num grande missionário. Nós estamos nesse tempo de Natal, do nascimento do Senhor. E foi esse próprio João que abre o seu evangelho dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, eu queria que você nesse momento me deixasse conduzi-lo em oração e pudesse dizer: menino Jesus, dai-me esta graça que tanto necessito. Menino Jesus, dai-me esta graça que tanto necessito. Ó meu menino Jesus, na noite desse Natal. E eu não errei a música. Eu sei que o Natal passou, mas a igreja, de uma forma muito sábia, coloca a oitava de Natal. Celebrar 8 dias como um só. Por quê? Porque tão grande é o mistério que precisamos de tempo para assimilar. Por isso eu digo para você: se já passou o corre-corre dos presentes, agora é da troca. É. Tanto que tem muitas lojas que diz: nesse período não fazemos troca. Tenha certeza que tem algo que não precisa ser trocado: a oração. Senhor, menino Jesus, queremos pedir, nesta hora da misericórdia, pedir a graça da restauração do matrimônio, a restauração da vida. Restaure, Senhor, aqueles que se entregaram à bebida, aqueles que se entregaram aos vícios do crack, do tabagismo. Senhor, o teu poder é maior, a tua força é imensa. nesse lado aberto, Senhor, deste lado aberto, faça jorrar rios de misericórdia. Padre, eu escrevo para o Senhor para dar o meu testemunho. Meus pais bebiam, tanto meu pai como minha mãe eram alcoólatras. Meu pai chegou a dizer que trocaria a família pela cachaça e dizia que ia morrer bebendo. Nós, os filhos, não estávamos mais aguentando. E eles não aceitavam o tratamento de jeito algum. Foi quando começamos a fazer as novenas, rezar o terço da misericórdia, pedindo que Deus nos desse uma luz, que nos ajudasse a resolver o problema. Padre, a graça aconteceu. Jesus misericordioso agiu. Meu pai ficou 30 dias internado numa clínica. E minha mãe, 8 dias. E os dois estão sóbrios. Margarete, obrigado, Jesus misericordioso, pela graça recebida. Se aproprie da graça e tenha certeza em Deus. Espere um milagre, porque em Deus a tua hora vai chegar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família nessa hora da misericórdia. E dai, Senhor, a restauração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.